Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria dar mais um exemplo dessa técnica de você pegar um acontecimento da atualidade, algum debate que esteja em curso na sociedade do momento, e analisar de uma maneira abrangente, de modo que você situe isso dentro do quadro geral da vida humana, de acordo com os cânones mais elevados de seriedade intelectual que você possa. Isso é uma coisa absolutamente fundamental em todos os debates públicos, porque são justamente esses debates que constituem, por assim dizer, os olhos e ouvidos da sociedade. É porque as pessoas pensam e se orientam através do que elas ouvem ser discutido em público. De modo que, se o nível desse debate cai para a pura fantasia, ou verborréia, ou papagaiada, então todos ficam perdidos, e onde todos ficam perdidos, todos ficam com medo, todos ficam nervosos, todos se sentem muito mal e todo mundo é muito infeliz. Então, vamos dizer, quando ele fala de elevação, veja, até quando se fala de elevar o nível dos debates, as pessoas pensam que é discutir mais educadamente, ser mais bonzinho, ser mais polido. Isso aí já é a isso aí mesmo já é a amostra do que eu estou dizendo. Onde se entende por debate elevado aquele que se pode fazer na presença de senhoras de idade, sem que elas fiquem chocadas, então está realmente tudo perdido, né? Quando está falando de elevar o nível de debate, é um nível de exigência intelectual, é um nível da exigência cognitiva que está em jogo, de modo que as questões possam ser encaradas tal como elas são na realidade, e não apenas em símbolos verbais imantados de conotações emocionais apelativas, como é em quase todos os debates. O exemplo mais claro dos últimos tempos é o debate sobre a questão da maioridade penal. Maioridade penal é uma noção que se baseia na noção de maioridade legal. Mas o que é maioridade legal? Vamos dizer, é uma convenção cronológica que se acredita demarcar duas fases da vida. Essa noção, portanto, ela é apenas a tradução, a formalização jurídica de uma noção psicobiológica, que é a noção de maturidade e imaturidade. De modo que você falar em maioridade sem referência à questão da maturidade é você falar sobre o nada. Então, como é que se ouvem essas expressões? Quando se fala em maioridade penal, isso evoca na cabeça de certas pessoas, vamos dizer, um instrumento mágico de defesa contra a criminalidade. E a outras evoca, assim, a discriminação dos pobrezinhos. Então, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a noção da maioridade tem a ver com a criminalidade? O que a noção da maioridade tem a ver com a discriminação das classes menos favorecidas? Não tem nada a ver. Tudo isso aí é uma aura emocional em torno das palavras, de modo a evitar a referência à questão substantiva, que é a questão da maturidade. Ora, a questão da maturidade não pode entrar em discussão porque a imaturidade das pessoas colocadas nos mais altos postos, e não me refiro somente aos governantes, mas também, sobretudo, aos formadores de opinião, aos intelectuais, aos professores universitários, aos opinadores da mídia, etc., etc., a imaturidade se tornou não somente um direito, como quase uma obrigação. Para exemplificar isso, eu vou ter que voltar umas aulas atrás e reler um texto que eu já li aqui para vocês, mas do qual eu fiz uma continuação, mas para refrescar a memória, eu vou ler tudo de novo. Uma das melhores maneiras de você aferir a maturidade de uma pessoa é você ver em que medida ela está consciente do seu impulso sexual e de como esse impulso sexual se canaliza dentro da sociedade, se transmuta em ações e condutas. É isso. Então, a incompreensão pueril da sexualidade é uma marca, vamos dizer, infalível em todas as pessoas que são imaturas nos demais assuntos também. Se o sujeito não é maduro nisto aí, que é uma coisa de interesse imediato, que corresponde a uma experiência sensível, acessível a todo mundo, ele vai ser maduro no quê? Você acha que ele vai ser um grande jurista, vai ser um grande cientista? Claro, e nunca vai chegar à maturidade a pessoa que não meditou, pelo menos, sobre isso e não é capaz de distinguir diferentes aspectos da experiência sexual. Então eu escrevi essas notas tomando como epígrafe a sentença de Shakespeare: Ripeness is all, maturidade é tudo. Lembre-se da exigência que Aristóteles fazia para os filósofos, que o filósofo fosse antes de tudo um spoudaios, quer dizer, um homem maduro, senhor de si, capaz de entender o que ele mesmo está fazendo e capaz de julgar objetivamente as suas próprias ações dentro do contexto social e, portanto, as ações alheias. Então, o texto que eu, aliás, já li, vou reler, é o seguinte: em praticamente tudo que leio e ouço a respeito de sexo, desejo e amor, reina a mais tosca e pueril indistinção entre as experiências mais diversas associadas a esses termos, quase sempre tomados como sinônimos. No seu nível mais imediato e fisiológico, o desejo é um fenômeno puramente interno, produto da química hormonal sem objeto definido, e que, por isso mesmo, pode ser em seguida projetado sobre qualquer objeto real ou imaginário. É uma pura urgência fisiológica, um desejo de gozar, que aparece sem a necessidade de nenhum excitante externo e pode ser satisfeito por mera fricção mecânica da genitália masculina ou feminina. Então, todo mundo que já acordou sexualmente excitado sabe o que eu estou falando. Não há um objeto excitante que o tenha provocado, não há absolutamente nada. É, vamos dizer, o jogo interno do organismo que produz isso aí. Bem diferente é o desejo despertado pela visão direta ou indireta de um objeto, de um corpo desejável. Neste caso, o indivíduo não está naturalmente excitado, ao contrário, ele tem um excitante externo, esse excitante externo o atrai e daí ele fica excitado. É exatamente o processo inverso. Quer dizer, confundir as duas coisas já é coisa de imbecil, né? Invariavelmente, o fator excitante é aí algum traço sexual secundário ao qual o sujeito seja particularmente sensível. Peitos, traseiros, pernas, olhos, etc. Este é o nível que corresponde tecnicamente à noção escolástica da concupiscência. A concupiscência é despertada por um objeto. Se não há objeto, não há concupiscência. Ninguém pode cobiçar o nada. Tá certo? Então, no caso anterior, quer dizer, do desejo que surge naturalmente dentro do organismo, não há concupiscência alguma, ele não está desejando nada. É apenas um impulso interno. Né? Comentários de garotões de praia ante as transeuntes que lhes parecem gostosas são uma enciclopédia das expressões verbais que manifestam esse tipo de desejo. Num terceiro nível, o desejo não é despertado por nenhuma característica física mais saliente, mas por uma impressão geral, indefinida e não localizada, de beleza ou charme, quase uma aura mágica em torno do objeto desejado. Então o sujeito vê uma garota atraente, ele não sabe dizer exatamente o que que atrai, né? Não é a perna, não é a traseira, não é nada, é ela. E ele sente então essa atração. Esse é um fenômeno que não se reduz aos dois anteriores, embora os abranja. Quer dizer, que se não existisse o desejo espontâneo do organismo, também não existiria a atração por um objeto. Se não existisse a atração por um objeto, não existiria a atração por uma pessoa. Né? Logo acima disso vem a paixão, o enamoramento, o coup de foudre, que torna o objeto uma presença obsessiva na mente do apaixonado. Esta emoção é repleta de ambiguidades. Traz invariavelmente consigo a ansiedade, o medo da rejeição e aciona um conjunto de mecanismos psicológicos de defesa contra a frustração possível. Daí que o enamorado está sempre nervoso, ele teme ser rejeitado, ele teme perder a sua amada, ele teme ser passado para trás por um concorrente, etc, etc. Então, é uma situação, vamos dizer, em que o mais intenso sonho de felicidade coexiste com uma angústia extrema. Vencidas essas ambiguidades, o enamoramento pode se consolidar num sonho conjugal, o anseio de ter a pessoa amada ao nosso lado para sempre. Nesse nível, o desejo assume os tons de um valor moral, destinado a manifestar-se na aceitação comum de sacrifícios para o benefício mútuo, para a criação de uma família, para a aceitação de responsabilidades sociais, etc, etc. Então, aí você tem um elemento que não tinha antes, né? Que é esse elemento moral. O que você está, vamos dizer, o puro enamoramento se conduz, vamos dizer, a esse desejo de uma ligação permanente, ele adquire, então, aos olhos do personagem, um valor moral. Quer dizer, ele não está apenas atendendo um anseio que é dele, mas ele está fazendo algo que é bom para ele, que é bom para ela, que é bom para os filhos, que é bom para a família, etc, etc, etc. A resistência maior ou menor às dificuldades pode levar a resultados que vão desde a criação de uma família estável até uma variedade de desastres conjugais. Só no topo da experiência conjugal, com todas as suas ambiguidades, é que pode, no entanto, surgir o verdadeiro e genuíno amor, no sentido pleno da palavra, que é o impulso firme, constante e irrevogável de tudo sacrificar pelo bem da pessoa amada, de perdoar sempre e incondicionalmente os seus defeitos e pecados, de protegê-la de todo o mal e de toda a tristeza, ainda que com o risco da nossa própria vida, e de conservá-la ao nosso lado como nosso bem mais precioso, não só nesta existência terrestre, mas por toda a eternidade. Neste último nível, o sexo propriamente dito perdeu toda a energia autônoma, e ou é esquecido ou passa a desempenhar um papel ocasional e bem modesto entre mil e um modos diversos de expressar o amor. Cada um desses níveis engloba e transcende o anterior. E só quem passa à fase seguinte compreende o que estava em jogo na fase anterior. Então, você vê, aqui um parênteses filosófico da mais alta importância. Existem vários tipos de raciocínio dialético que nós podemos fazer. A famosa tríade do Hegel, tese, antítese e síntese, é só uma delas. Quando você está falando de um processo temporal no qual o sujeito do processo permanece o mesmo, a dialética não é de tese, antítese e síntese, mas é de abrangência e englobamento. Quer dizer, um elemento que antes era o centro do processo, ele se torna um elemento periférico de um outro quadro no qual ele se integra e continua a existir com outra função. Então, esse é um raciocínio dialético muito diferente do tese, antítese e síntese, e que se aplica, sobretudo, nos casos em que o sujeito do processo permanece o mesmo. Por exemplo, você pode ver na expansão de um império, por exemplo. Então, o império tem uma unidade geopolítica, ele se expande englobando outros elementos. Ele pode, por exemplo, invadir e tomar certas regiões circunvizinhas, derrotar, destruir certas culturas ou integrá-las em si, assim por diante. Então, quer dizer que todos os elementos que são englobados, eles não desaparecem, eles continuam dentro, mas com outra função. Então, este é o caso, por exemplo, da teoria das camadas. Quer dizer, na teoria das camadas, o sujeito do processo permanece o mesmo, é a mesma pessoa ao longo de toda a sua vida. Então, não é um processo de tese, antítese e síntese, mas um processo de abrangência e englobamento. O impulso sexual primário é uma pura agitação interna do organismo, uma mera urgência fisiológica que aparece sem a necessidade de nenhum excitante externo. Blá, blá, blá. Esse impulso, a libido, é uma energia sem alvo. Isso é uma coisa fundamental. O sexo não vem com um objeto determinado. Você não vem com um objeto disto. A coisa aparece realmente como uma agitação interna do próprio organismo e a tendência dele é grudar-se em algum objeto. Tá certo? Mas ele não vem com objeto. Não vem com nenhum objeto definido, mas tem de encontrá-lo e fixar-se nele com a ajuda da emoção imaginativa, seja estética, níveis 3 e 4, seja moral, níveis 5 e 6. Então isso quer dizer que é sobretudo a percepção e a imaginação é que guiam o sexo. Na primeira transição, o sujeito tem que ver um objeto excitante, esse objeto então o atrai. E, então é a visão é que guia o desejo, não é o desejo que guia a visão. Isso é importante. Você tem que ver o objeto, tem que conhecer o objeto ou imaginá-lo para que o desejo seja despertado. Então, o sexo é como se fosse um motor e a percepção e a imaginação são como se fosse o piloto do carro. Elas que dizem para onde que vai. Tá entendendo? Então, a busca do objeto é um elemento constante da história da sexualidade humana. E esse objeto pode se tornar cada vez mais preciso, pode haver confusões na escolha do objeto. Pode haver objetos que sejam ilusórios, que parecem uma coisa e sejam outra. Tudo pode acontecer. Tá certo? Mas o essencial é que é o seguinte, o que guia a sexualidade é a percepção e sobretudo, a imaginação. Quer dizer, aqueles elementos da percepção que se integram na memória e podem ser repetidos. Esse aí é que determinam para onde irá o desejo. E essa emoção imaginativa, ela é, em primeiro lugar, estética, né? Nos níveis 3 e 4. Quer dizer, no nível 2, você não pode falar ainda de uma emoção estética, você ainda está no nível da fisiologia e do reflexo condicionado. Quando já não é mais, vamos dizer, um aspecto qualquer da aparência corporal que chama a atenção e desperta o desejo, mas sim uma pessoa inteira, Tá certo? Então aí já há um elemento estético, um elemento de, como se diz, fascínio pela beleza. Tá certo? E nos outros níveis, a partir do momento que você fala, dizer, do sonho conjugal e da busca do amor mais permanente, aí se trata evidentemente de uma imaginação moral, de ordem moral. O impulso sexual permanece mais ou menos o mesmo ao longo de toda a vida do indivíduo. É como um motor que por si não determina o rumo do veículo, mas depende para isso de um piloto capaz de enxergar o terreno e escolher os trajetos. A progressiva fixação do impulso nos sucessivos objetos não o modifica em nada, apenas o integra em funções diferentes conforme o objeto que a imaginação, a emoção imaginativa lhe oferece vai se tornando mais sutil, mais rico e mais complexo e sobretudo mais definido. Isso quer dizer que a imaginação ela limita o objeto, o desejo e o especifica. Quer dizer, você tem desejo disso e não daquilo. Ao passo que no começo era um desejo indefinido, portanto geral. Não é isso? Então, isso quer dizer que o desejo se torna tanto mais intenso quanto mais ele se limita e se especifica. A escalada de 6 níveis está em princípio ao alcance de todos os seres humanos, mas todo mundo está sujeito a voltar a uma fase anterior, sobretudo se não logra encontrar ou possuir o novo objeto que o atrai para um salto evolutivo da consciência e para um novo e mais elevado patamar da experiência erótica. É evidente que só quem percorreu o trajeto inteiro está habilitado a formar uma visão abrangente e objetiva da experiência sexual, que os outros só enxergam de maneira parcial e subjetivista, não raro solipsista, porque essa visão é condicionada, vamos dizer, ao patamar de desejo que ele tem naquele momento. Então, para ele, o sexo é aquilo. Ele não compreende a experiência inteira, ele só compreende aquilo que o afeta. Tá certo? Então, para chegar a uma visão, vamos dizer, abrangente do fenômeno sexual, é preciso ter percorrido os 6 níveis e chegado, vamos dizer, ao nível máximo, para daí você poder olhar o trajeto inteiro e dizer, ah, então a experiência sexual é isto. Hã? Ou seja, tem um elemento autobiográfico na coisa. Então, uma pessoa que não chegou a isto, não pode, evidentemente, dar nenhum palpite que valha sobre a sexualidade. Ele não sabe do que está falando. Ele está apenas expressando desejos, emoções e necessidades subjetivas dele, às quais lhe dá um valor de uma descrição objetiva da realidade, mas que é uma pura fantasia, evidentemente. Infelizmente, este último é o caso da maioria dos formadores de opinião, universitários ou midiáticos que se oferecem gentilmente para modelar a vida sexual alheia segundo a medida do seu próprio subdesenvolvimento existencial. Muitos não se contentam com isso e fazem da sua própria consciência atrofiada um critério de moralidade com base no qual julgam e condenam o que não compreendem. Um exemplo característico é a tendência, vício ou astúcia de chamar amor indiscriminadamente toda e qualquer expressão do desejo sexual. Hoje isso é quase obrigatório. Falou de sexo, amor, amor. Nessa perspectiva, é fácil condenar qualquer restrição às práticas sexuais mais grosseiras como um atentado contra o amor. Então, o amor é oferecido como um valor supremo, ele vem com o prestígio de um valor supremo, até um valor evangélico, tá certo? E, então, isso quer dizer que qualquer limitação que se imponha a qualquer prática sexual é um atentado contra o amor, corresponde ao atentado contra Deus. Sim, certamente a própria expressão fazer amor já denota isso. Mas é evidente que o termo amor só é cabível quando se fala do terceiro nível para cima. Os primeiros dois você está falando de reflexo condicionado apenas. Não há um objeto definido. E quando você passa para o segundo nível, onde há uma característica sexual secundária qualquer, um peito, uma perna, uma coisa que te atrai, é claro que não é amor, porque é um reflexo condicionado, acionado pela visão de uma coisa e não de uma pessoa. Né? De um aspecto da pessoa e não da pessoa. Quer dizer, isso como assim, você não pode amar o pé de uma pessoa, pode? Né? Nem a bunda dela, pode? Ou você é uma pessoa ou não ama nada. Se você gosta disso ou gosta daquilo, é evidente que não é amor, é apenas um reflexo condicionado que se ligou naquilo, né? No primeiro nível, estamos no reino da pura fisiologia. No segundo, tudo não passa reflexo condicionado. Num deles, o objeto está ausente. No outro, é apenas o gatilho ocasional que dispara uma reação do organismo. Amor sem objeto é contradição de termos. Não é isso? A característica mais fundamental do desejo sexual, é evidente que as pessoas que usam a palavra amor nesse sentido elástico e abrangente, elas não têm a menor ideia do que elas estão falando, elas não percebem estas distinções. E, no entanto, estão aí falando sobre sexualidade, dando lições, às vezes até em universidade, né? A característica mais fundamental do desejo sexual é a tensão permanente entre o impulso interno de autossatisfação orgânica e a busca do objeto externo, o foco que o limita e ao mesmo tempo o intensifica. Quer dizer, não é a mesma coisa você ter uma excitação geral e vaga, tá certo? E ele desejar uma pessoa determinada. Quando fixou numa pessoa determinada, o desejo tem ao mesmo tempo limitado na sua abrangência, mas intensificado na sua força, né? No primeiro nível, quer dizer, que é do puro desejo orgânico, a satisfação deve ser obtida da maneira mais rápida, material e direta possível. Né? Quer dizer, é uma tensão orgânica do qual você quer se livrar, tá certo? Mas o sexo é impulso imanente que busca transcender-se. O sexo tem sempre isso. Ele é uma coisa que é para a nossa satisfação, mas que ao mesmo tempo busca um objeto que o atraia e o desperta. Então é uma imanência que está continuamente buscando se transcender. Do segundo nível em diante, a satisfação é adiada cada vez mais, em vista de um acréscimo de qualidade. Então, se o sujeito se sentiu barbaramente atraído por uma moça que ele viu numa festa, bom, ele poderia perfeitamente ir no banheiro, se masturbar um pouquinho, gozou, acalmou. Por que ele não faz isso? Porque ele já não quer apenas aquela descarga do primeiro nível. Ele quer possuir aquela pessoa. E isso é um pouco mais complicado e implica o adiamento da satisfação. É um adiamento que visa o quê? A um acréscimo de qualidade. Ele quer uma experiência mais diferenciada qualitativamente e, por isso, ele pode esperar até sair com aquela ali em vez de sair com qualquer outra ou ir para o banheiro. Né? Do segundo nível em diante, a satisfação é adiada cada vez mais em vista de um acréscimo de qualidade. Nos dois primeiros níveis, é tudo fisiologia, nada mais. Nos níveis 3 e 4, o objeto é definido pela imaginação estética. Nos níveis 5 e 6, o estético é transcendido pelo impulso moral, generosidade, proteção, compreensão, amparo, carinho, etc, etc, etc. Quer dizer, os outros níveis continuam todos presentes. Continua o desejo orgânico, continua o reflexo condicionado, né? Continua a atração estética. Tudo isso está englobado, mas vai sendo, por assim dizer, afinado, refinado em função de exigências que vão tornando a experiência humanamente mais rica, mais complexa e mais digna de ser lembrada. Não é isso? Essa diferenciação de níveis é característica do ser humano, estando ausente em todas as demais espécies animais. Simplesmente não há isso nas espécies animais, essa progressiva especificação, né? Ela é a sexualidade propriamente humana. Nesse sentido, a escalada que vai desde as necessidades orgânicas até as expressões mais elevadas do amor altruísta é a via normal e, portanto, normativa da vida sexual humana. E ela é um dos elementos pelos quais você pode reconhecer mais claramente a maturidade ou imaturidade de uma pessoa. Mesmo aqueles que não são capazes de diferenciar claramente os seis níveis têm uma vaga antevisão deles, como prova o fato de que reprovo as condutas sexuais egoístas. Né? Por exemplo, se um sujeito seduz uma moça, vai lá, transa com ela e abandona, aí todo mundo acha isso feio. Por que é feio? É? Se não houvesse essa escalada progressiva, que vai desde o puramente orgânico até a moralidade, tá certo? Não teria por que você considerar errado que alguém faça isso. Você não poderia considerar errado nem mesmo um estupro. Porque no estupro, vamos dizer, a busca da satisfação interna está lá. A atração por um objeto está lá, mas é apenas um objeto visto como coisa, como aspecto, tá certo? E aliado ao total desrespeito pelo estatuto humano da outra pessoa. Tá isso? Mas se não existisse essa escalada, se a norma da sexualidade humana não fosse essa, não teria como você condenar um estupro por ser errado, porque, afinal de contas, é natural. O estupro é tão natural quanto qualquer outra coisa, tanto que existe no reino animal. Né? Tem a Jane Goodall, a famosa zoóloga, que foi contratada por um dos grandes biólogos americanos para observar certas tribos de macacos durante certo tempo, fazer um relatório objetivo sem nenhuma teoria. Você já me conta o que aconteceu. E daí ela descobriu que entre os animais, quer dizer, longe da ideia da harmonia natural, né, entre os animais havia infanticídio, assassinato, estupro, guerras tribais, tudo isso, tá certo? Então tudo isso já está presente dentro disso, portanto, tudo isso é inteiramente natural. Não é isso? Pedofilia inteiramente natural, está lá entre os macacos, eles fazem isso. Mas é natural para os macacos. Isso é a sexualidade do macaco, não é a sexualidade humana. A sexualidade humana é definida por esta escalada. Esta é a verdadeira experiência erótica humana. Um exemplo especialmente deprimente de sexologia infantilizada nos é fornecido pelos formadores de opinião que definem a pedofilia como uma forma de amor. Um professor de filosofia que diz que a pedofilia é amor, como fazem os senhores Clóvis de Barro e Paulo Giraldelli, está obviamente desqualificado para o exercício de tão séria atividade intelectual. Não por ter dito uma imoralidade. Há imoralidades que são filosoficamente valiosas. As obras de Nietzsche estão cheias delas. Nem por ter feito apologia do crime. Ele pode ter dito o que disse com puro intuito teorizante, em tese, sem nenhum desejo de incentivar. Portanto, não cabe acusá-los disso aí. Está desqualificado por manifesta incapacidade de fazer uma distinção fenomenológica elementar. A pedofilia, pela sua estrutura mesma, nunca pode ser amor a uma pessoa porque é fixação simbólica na sua imaturidade. Isto é, numa situação cronológica passageira. As crianças crescem, tornam-se adultas e perdem interesse para o pedófilo, que tem de buscar novos objetos de prazer na mesma faixa etária dos anteriores. Por definição, a fixação erótica numa circunstância externa não é amor a uma pessoa, é amor a uma coisa, uma situação, a um estado de coisas. Né? Na nossa escala, a pedofilia, como o fetichismo ou o sadomasoquismo, está no nível 2, quer dizer, é um certo aspecto secundário que atrai o indivíduo e ele fica fixado naquilo. A pessoa humana que está por trás disso não importa muito. Embora a convivência entre o pedófilo e sua vítima possa despertar secundariamente algum tipo de emoção amorosa, pelo menos unilateral, como Rudy Van Danzig documentou muito claramente no seu pungente depoimento For a Lost Soldier. Isso foi publicado pela Gay Men's Press em 1996. E é um bom livro, é um bom livro. É um sujeito que, quando era pequeno, na Holanda, tinha lá um soldado estacionado na cidadezinha e um soldado o seduz e transa com ele, etc, etc. E ele fica mortalmente apaixonado pelo soldado, o qual desaparece de repente e nunca mais dá nem telefonema. E ele, passados 40 anos, ele recorda aquilo e ele vê que ele ainda tem amor pelo soldado. Claro, ele tinha, mas o soldado tinha nenhum amor por ele, evidentemente. É o soldado que era o pedófilo, ele não era o pedófilo. Então, se desenvolve essa emoção amorosa unilateral, tá certo? É sempre possível. Mas é claro que a pedofilia em si não tem nada a ver com o amor. Qualquer primeiranista de filosofia, ou melhor, qualquer... Fizeram até um filme disso aqui. É? E o filme é bonito, só que a gente fica revoltado. E olha aqui, o cara quando... Pô, mas tu é trouxa mesmo, né? O soldado te fez de idiota e você ainda fica aí com nhenhenhê, porra. É? Qualquer primeiranista de filosofia, ou melhor, qualquer cidadão inteligente sem treino filosófico, tem de ser capaz de fazer essa distinção quase instintivamente. Às vezes sem poder expressar em palavras. Mas tudo que eu disse aqui é aquela coisa de, no fundo, todo mundo sabe disso. Porque isto é a experiência humana. Né? Nem todo mundo sabe meditar a respeito, conceptualizar, expressar verbalmente, mas todos vivenciam isso. Outro exemplo de puerilismo é o clamor gaysista pela legalização do casamento gay sob a alegação de igualdade de direitos. Aqui a coisa é quase um paroxismo. As leis do matrimônio civil ou religioso não foram feitas para proteger, exaltar e fomentar o sexo heterossexual, mas ao contrário, para moderar e controlar e disciplinar a sua prática, às vezes drasticamente. Né? Quer dizer, se existe uma lei de casamento, então o sexo só é legítimo naquela condição. O sujeito casou com, né, sei lá, com a Maria, né, ele não tem direito de sair comendo para a Joana, que é a mulher do vizinho, e assim por diante. Então, é limitado, só pode aqui, pô. Então, Claro que as sanções que a sociedade coloca para os violadores variam muito de sociedade para sociedade, mas no mínimo falar mal do cara, as pessoas falam, não é? A proposta do casamento gay, ao contrário, visa a legitimar, a tornar respeitável e inatacável a homossexualidade em todas as suas formas e versões, inclusive grupais, obscenas, ofensivas e públicas, como aquelas da parada gay. Então o cara de perguntar ao senhor João, ó, seu João, ele, o senhor quer o casamento gay para quê? Para limitar a prática homossexual, mas cada um só pode transar com um enquanto está casado com ele? É para isso que você quer? Então vai proibir tudo isso que vocês estão fazendo. Então, quer dizer, os meios de propaganda que eles usam para lutar pelo casamento gay contradizem a noção mesma de casamento. Não é isso? Então, nós queremos o casamento gay para quê? Para poder fazer uma suruba no Jardim do Trianon, ou na Praça da República, ou na Praia de Copacabana, e ninguém poder falar mal. Quem falar mal será condenado como homofóbico. Então, o casamento, tal como a sociedade o conhece há milênios, é uma autolimitação voluntária do impulso heterossexual em vista de valores mais altos, o que a pessoa considera mais alto. A ordem social, a salvação da alma, o respeito aos outros, seja qualquer coisa. É sempre um outro valor externo ao sexo que, então, subordina a prática heterossexual. É isso que o casamento gay quer? Não, ele quer exatamente o contrário. O casamento gay, ao contrário, é um salvo-conduto para que uma classe de pessoas tenha um direito ilimitado aos prazeres sexuais que bem deseje, livre das limitações legais e morais que pesam sobre o restante da espécie humana. Não ser, como é que você vai falar de igualdade de direitos, meu filho? Né? O meu casamento só me dá o direito de transar com uma pessoa, e o seu? De transar com a humanidade, até com as crianças, se você quiser. Né? Não deixa de ser deprimentemente irônico que, numa época em que tanto se discute maioridade penal, essa mesma noção tenha sido reduzida a uma formalidade cronológica totalmente esvaziada de qualquer referência aos traços substantivos que constituem a maioridade psicológica e moral, sem os quais ela não faz o menor sentido. Por que existe uma maioridade e minoridade legal? Porque supõe-se que, antes de uma certa idade, a pessoa não está preparada para o exercício de determinadas funções na sociedade. Então, isso quer dizer, a maioridade legal e, portanto, a maioridade penal depende de um fator substantivo que não é nem legal nem moral, que é a maturidade, que é um fenômeno psicofisiológico objetivo. Né? Se existe algo como a noção de maioridade legal, é porque, obviamente, o exercício de determinadas funções na sociedade, a começar pela mais geral e disseminada, a própria cidadania, requer a maioridade substantiva, a maturidade da alma e do espírito, da qual a maioridade legal não é senão um sinal convencional de reconhecimento. Então, confundir as coisas com os sinais de reconhecimento é, vamos dizer, o suprassumo do pensamento metonímico. Por exemplo, a gente vê assim, um diploma universitário não é prova de que o sujeito conheça alguma coisa, mas é um sinal de reconhecimento de que ele tem o direito de agir como se conhecesse aquilo. É somente isso, quer dizer, não... Não diz nada a respeito do conhecimento. O conhecimento se verá na prática. Né? Se no Brasil é um país que tem desprezo pelo conhecimento, vai ter ao mesmo tempo o culto do diploma. Quer dizer, nós não queremos o conhecimento, queremos apenas o sinal exterior de reconhecimento. Não é isso? Então, assim, você para ir para a cama com a mulher, você não precisa amá-la, você só precisa dizer que ama. Ela sabe que você está mentindo, mas está bem. Ela se contenta com isso. Quer dizer, esse é um sinal de depressão, quando você se contenta, vamos dizer, com o símbolo exterior convencional em vez da coisa propriamente dita, porque você já desistiu da coisa propriamente dita. Não obstante, desaparecida do cenário mental a noção de maioridade substantiva, o exercício das mais altas funções sociais se tornou compatível com a mais rasteira imaturidade psicológica. Pessoas como os Sr. Clóvis de Barros, Paulo Giraldelli, Jean Willis e similares são aqueles que denominam sexólogos mirins, crianças crescidas que dão lições de moral aos adultos. Um critério elementar e patente de maturidade é a atitude do cidadão para com seus próprios impulsos sexuais. Um ser humano maduro, equilibrado e saudável não hesitará em pensar, falar e agir contra os seus mais óbvios interesses sexuais, em nome de valores que lhe pareçam mais altos. Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo. Né? O homem casado está permanentemente renunciando a centenas de milhares de mulheres que ele vê. Por quê? Porque não são mulher dele, ele não tem direito. Então, em nome do direito, da moralidade pública, da harmonia entre as pessoas, ele abdica de todas as mulheres do mundo, menos uma. Mas a essência da ideologia gaysista consiste precisamente em colocar o desejo homoerótico acima de todos os valores reais possíveis ou imagináveis. É? Ou seja, não há limitação legítima. Não há sequer. Não existe sequer o direito à expressão de desagrado. Eu não gosto disso. Se você disser não gosto disso, pronto, você já é um criminoso, é homofóbico, etc. Portanto, o desejo homoerótico, ele subjuga, ele subordina todos os demais valores que constituem a ordem social. Ele é o valor supremo e único, na verdade. Por isso é que digo, um homossexual pode ser uma pessoa madura, equilibrada e saudável. Um gaysista, nunca. A hora que o sujeito aderiu a isso, ele regrediu na ordem da maturação de uma maneira absolutamente formidável. Ele está colocando, vamos dizer, o seu próprio impulso orgânico como se fosse o valor supremo ao qual tudo mais tem de se subordinar. E é por isso que os gaysistas não respeitam nada nem ninguém. Eles simplesmente não podem fazê-lo sem ter de abdicar do princípio mais básico da sua ideologia. É quase impossível um gaysista entender isso, pois para tanto precisaria reconhecer que sua pretensão de mando é incomparavelmente maior que a dos mais empedernidos machistas conservadores. E que o que ele deseja não é igualdade de direitos, isso é mais cínica e prepotente desigualdade, que um adulto normalmente desenvolvido jamais exigiria. Portanto, a ideologia gay é em si mesmo uma reivindicação pueril de onipotência e uma prova de imaturidade psicológica. Se ele defendeu isso uma vez na vida, quer dizer que ele já não está percebendo as coisas direito. Agora, se ele passa a vida defendendo, ou seja, ele se fixou na sua imaturidade e ele está impondo como se fosse uma norma para toda a sociedade. Numa sociedade saudável, os adultos mal desenvolvidos e imaturos permanecem nas camadas mais baixas da hierarquia social, onde podem fazer relativamente pouco dano às demais pessoas. A principal característica de uma sociedade doente é a ascensão de almas imaturas e atrofiadas aos postos mais altos, de onde podem impor o seu subdesenvolvimento moral e emocional como padrão normativo para uma sociedade inteira. Não é possível corrigir os males sociais mais graves sem expelir essas pessoas dos postos que usurpatoriamente ocupam. Essas pessoas começaram a subir a esses postos da sociedade muito antes de que o PT subisse à presidência. Foi um processo de 30 anos. Não é isso? Então, a imaturidade, ela se revela na atitude do sujeito perante o sexo. Mas existem outros sintomas também. Por exemplo, o fato do sujeito achar que a sua opinião, pelo simples fato de ser dele, ela tem tanto direito de ser exposta em público e ser respeitada, quanto a das pessoas que estudaram o assunto seriamente durante muito tempo. Essa semana mesmo aparece o seu Frei Beto dizendo: ah, esse crescimento das igrejas evangélicas é o ovo da serpente, isso prepara um nazismo. Eu digo: peraí, meu filho, onde foi que você leu que o caminho para o nazismo foi aberto por um crescimento da propaganda cristã? Isso nunca aconteceu. É? Isso só existe na imaginação dele. Toda a historiografia do universo mostra que não foi assim. Ele não conhece nada disso, mas é a opinião dele. É uma analogia que ele fez. Então, é uma criança que pode dizer qualquer coisa. Não tem responsabilidade alguma. Isso aí, gente, não é desonestidade intelectual. Isso é imaturidade. Isso é falta de desenvolvimento humano. Desonestidade intelectual é quando o sujeito arma uma treta sabendo que é treta, está entendendo? Esse cara realmente, ele realmente não sabe. É realmente, vamos dizer, a presunção de onipotência infantil. E querer que uma opinião que o senhor que tirou do nada, né, do seu próprio wishful thinking, do seu próprio desejo, seja respeitada. Digo, não, nós podemos até respeitar o seu direito de ter uma opinião, mas respeitar essa opinião não é possível. Para respeitar essa opinião, eu preciso desrespeitar todo o conhecimento humano. Né? E, no entanto, esse tipo de reivindicação se tornou uma coisa normal e natural. Quando ele vê essas pessoas de mente disforme, como esse Clóvis de Barros e Paulo Giraldetti, falando e tendo audiência, fala: mas o que é isso, meu Deus do céu? O cara fala: pedofilia é uma forma de amor, como qualquer outro. Como é possível uma coisa dessa? Como é possível um cara com treino filosófico seja incapaz de distinguir entre o amor a uma pessoa e a atração por um aspecto da pessoa, um aspecto material da pessoa, como a sua idade, tá certo? Ou a sua raça, por exemplo, você pode ter uma fixação numa raça, tá certo? Ou a fixação num traço secundário qualquer, sei lá, o tamanho do bumbum, qualquer coisa assim. Isso não tem absolutamente nada a ver com amor, isso é reflexo condicionado. Como uma pessoa incapaz de fazer essa distinção é professor de filosofia. Professor de filosofia porque o professor dele também era assim e a faculdade dele inteira é assim. E este é o problema fundamental do Brasil. Foi 30 anos de preparação desta situação que permitiram que chegasse, vamos dizer, à presidência uma senhora semi-analfabeta, tá certo? Tati bitati, incapaz de falar, você está entendendo? Pessoa que só nos faz passar vergonha. Então, querer resolver a coisa na esfera política primeiro, eu digo, mas é impossível, a sociedade foi longamente preparada para isso. Claro que as pessoas têm que agir politicamente, mas tem toda uma retaguarda moral, psicológica e cultural que tem que ser cuidada imediatamente. Não é isso? Bom, nós estamos aqui, todos nós aqui estamos fazendo o possível, mas ainda falta muito. Tá certo? Falta, sobretudo, eu vejo, a pessoa diz, a educação brasileira está muito ruim. Qual é a educação brasileira? A primeira educação brasileira que está ruim é a educação doméstica. Tá? A maior parte das pessoas não receberam uma educação doméstica suficiente. Por exemplo, a maior parte dos brasileiros que eu conheço, que vêm aqui, que são pessoas boas, não estão preparados para entender que as suas ações afetam a vida alheia. Ou seja, não tem percepção periférica da sua própria situação no espaço. Tá certo? Então, quer dizer, que fazem coisas que prejudicam os outros sem nem perceber. Isso é falta de educação doméstica. Quer dizer, ninguém chamou a atenção deles para isso, ninguém mostrou que as coisas têm causa e efeito. Né? Então, não adianta nós queremos consertar a educação universitária. Nós temos que começar, de certo modo, cada um tem que começar a consertar a si mesmo nesse aspecto. Então, eu quero ser uma pessoa mais completa. E mais completa quer dizer, mais consciente de mim mesmo. Essa consciência significa uma limitação, mas significa também um acréscimo de poder. Quanto mais você é capaz de dirigir as suas ações de uma maneira racional em vista de fins, tendo em vista o quadro completo e os efeitos que aquilo vai desencadear em volta, o seu poder aumenta muito. Claro, você vai ter mais responsabilidade, portanto, mais carga nas suas costas, mas ao mesmo tempo você vai ter mais poder. Então você quer crescer ou quer ficar sempre criancinha? Daí você vê, por exemplo, inumeráveis atitudes que aparecem na sociedade brasileira, como, por exemplo, as pessoas que se recusam a se defender porque acham que os outros têm a obrigação de defendê-las. Eu acho a coisa mais imoral. Você dizer, não, eu não vou ter uma arma em casa porque qualquer coisa eu chamo a polícia. A polícia é o sujeito que é pago para morrer no seu lugar, né? Para defender a sua família, não a dele, né? Se alguém invadir a casa dele, o que ele vai fazer? Chamar outro polícia, que vai chamar outro polícia, que vai chamar outro polícia, assim por diante. Esse que raciocínio pueril é esse? Todo ser humano adulto tem a obrigação de ser capaz de defender a si mesmo e a sua família. É isso? Claro que existem limitações físicas. As pessoas envelhecem, ficam fracas. É bom, inventaram as armas justamente para isso. Então, é claro que o nosso problema começa na esfera cultural, mas quando eu falo cultura, eu não estou falando das instituições de cultura. Cultura, estou falando cultura no sentido antropológico da coisa, quer dizer, hábitos e costumes que já estão arraigados profundamente. Bom, então é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, é o seguinte, vocês vão me desculpar hoje, mas eu não vou responder perguntas, não. Eu estou com uma preguiça de jeca tatu, O cansaço que esse negócio de carrapato dá é uma coisa indescritível, né? E a pergunta vai ficar para semana que vem. Quanto ao texto, ele será corrigido e será publicado no Diário do Comércio durante a semana e vocês todos terão acesso, então não se preocupem. Muito obrigado, desculpem, até semana que vem.